DJ Nem Produções. Mostrando como se toca saudade de verdade. DJ Nem, produzindo os melhores CDs do Pará. Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você. Amor, não me maltrate assim. Saudade dói no coração. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. Já não posso mais conviver com essa dor. Sou companheiro das noites vazias sem teu amor. Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos. Só dá você, só dá você. Pop Show, o fenômeno da saudade. Por que você sumiu de mim? Preciso tanto de você. Amor, não me maltrate assim. Saudade dói no coração. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei. O ciúme causa separação. Já não posso mais conviver com essa dor. Sou companheiro das noites vazias sem teu amor. Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos. Só dá você, só dá você. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejo, chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto tocar as tuas mãos. Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer. Nosso amor, outono, inverno, primavera e verão. Sempre juntos, nos amando. Não importa qual a estação. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito não, você é fogo e eu sou prazer. Me faz sonhar, me

Esse sim detona de verdade. Sonho a noite inteira beijando teu corpo. Quando desperto na cama, você não está. Espero a noite chegar, saio a procurar você. Pergunto aos amigos por ti, onde te encontrar. Sorriso, vem ser minha mulher. Juntos vamos viver o gozo e o delírio. Te conto que sonhei você junto a mim. Nossa cama é só prazer, vivemos delírios. Louca batida coração, bater forte a saudade quando vi você, meu bem. Sonho a noite inteira beijando teu corpo. Quando desperto na cama, você não está. Banda Pop Show. Pop Show. Vem ser minha mulher. Juntos vamos viver o gozo e o delírio. Louca batida vem do coração, bater forte a saudade quando vi você, meu bem. Temos delírios. Juntos vamos viver o gozo e o delírio. Louca batida vem do coração, bater forte a saudade quando vi você, meu bem. Thank you. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para pôr fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. Meu bem, eu quero os lábios seus, oh, me beija, amor, quero sentir outra vez como da primeira vez. Oh, oh, oh, oh. DJ Mendas Produções, o toque é tudo do Pará. Mais um dia passa, fico te esperando, é, mas que engano, eu digo que te amo, oh baby. Chuva fina traz você, oh. Mas um dia passa, fico sem te ver, uma canção no rádio, tento te esquecer, oh baby. Chuva fina traz você. A janela, a lua me faz lembrar teu olhar. Saber esperar você chegar. Se amar faz parte da vida, diz como aprender a esquecer. Se eu ainda te amo, diz o que fazer dos meus dias. Sem você não sei mais viver. Se eu ainda te amo, oh baby, oh baby. Chuva fina traz você. Sempre desagua o teu mar. viver. Ai, eu não sei amar. Que você me fez foi me acostumada em nós assim. Por isso volta. Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos. Foi Deus que escreveu no livro do amor nossa história tão linda, nossa história de amor. Vou esperar por ti voltar. Banda Mega Pop Show. Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos de paixão. Sintonia, cansei de inventar você pro coração. Sintonia, cansei de inventar você pro coração. Pro meu coração. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Oh, eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Eu não te amo como ontem, eu amo mil Nem Produções, detonando só as melhores. Louco, louco, louco. Com o coraçãozinho apaixonado. Nem Produções, o consagrado de Icoaraci. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente, mulher quando rebola vai mexendo com a gente. Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente, mulher quando rebola vai mexendo com a gente. Balança a cinturinha, vai mexendo o popozão, na onda do acochadinho, vai descendo até o chão. Super pop, vai tocando acochadinho do Pará, DJ Edson e Juninho, Betinho e Josimar. Banda Pop Show. Quando dança tem um jeito sensual, super pop, H de fogo, levantando o astral, vai acochando, acochadinho, acochadinho, meu tesão. A galera vai vibrando, bate na palma da mão. A mulherada quando dança tem um jeito sensual, super pop, H de fogo, levantando o astral, vai acochando, acochadinho, acochadinho, meu tesão. A galera vai vibrando, bate na palma da mão. Balança a cinturinha, vai mexendo o popozão, na onda do acochadinho, vai descendo até o chão. Super pop, vai tocando acochadinho do Pará, DJ Edson e Juninho, Betinho e Josimar. Acochadinho pop, acochadinho pop, aumenta o som DJ que a galera quer dançar. Acochadinho pop, acochadinho pop, aumenta o som DJ que a galera quer dançar. Acochadinho pop, acochadinho pop, aumenta o som DJ que a galera quer dançar. Acochadinho pop, acochadinho pop, aumenta o som DJ que a galera quer dançar. Banda Mega Pop Show. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará a reconhecer. reconciliação não convencerá o meu coração, que já não me amas, que isso é ilusão, que tudo acabou. Não quero acreditar na separação. Ai, meu coração, sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor eu sinto por você. Ai, meu bem querer, não vivo sem você. Não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Banda Mega Pop Show. Temos que lutar por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Não convencerá o meu coração que já não me amas, que isso é ilusão, que tudo acabou. Não quero acreditar na separação. Ai, meu coração. Seu coração. sonhos de amor. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho. Onde vai o meu amor? Calma, precisamos conversar, minha vida. Deixa eu te explicar. Não seja boba, não há quem rouba esse amor que é todo seu e é verdadeiro. Pode acreditar. Eles querem nos separar. O nosso amor é bem maior a qualquer coisa que venha nos prejudicar. Já te falei que és meu céu, meu lindo luar. É como as estrelas brilhando no universo do amor. Como eu te amo, como eu te amo. Detonando no Genisol.